Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Tá tirando onda, tá tirando dia. Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Tá tirando dia, o terra samba é coisa da Bahia. Tá tirando onda, tá tirando dia, o terra samba é coisa da Bahia. Dá na bubuca, não levante seu astral. Até aí tá tudo normal. Gosta de Bob Marley, vai pro morro carnaval. Nada contra, até que é legal. Filosofia é a sua terapia. Fica na tela, não gosta de agonia. Filosofia, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, simbora. Tá tirando onda, tá tirando dia, sim! O terra samba é coisa da Bahia. Tá tirando onda, tá tirando dia. O terra samba é coisa da Bahia. Clarear, clareou. Aqui no samba essa onda acabou. Clarear, clareou. Aqui no samba essa onda acabou. Viagem de avião, voo internacional. Só usa marca, sapato legal. Eu vendi seu cineminha junto com a sua titia. Essa menina tá tirando dia. Filosofia é a sua terapia. Fica na tela, não gosta de agonia. Filosofia, baixinho terra samba. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma. Canta, vai! Tá tirando onda, tá tirando dia, sim! Tá tirando onda, tá tirando dia, uou! Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Essa onda acabou. Laria, lario. Aqui no samba essa onda acabou. Viagem de avião, voo internacional. Só usa marca, sapato legal. Eu registro seu cineminha junto com a sua titia. Essas meninas estão tirando onda. Filosofia é a sua terapia. Fica na tela, não gosta de agonia. Filosofia, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tá tirando onda, tá tirando dia, sim. O terra samba é coisa da Bahia. Tá tirando onda, tá tirando dia. O terra samba é coisa da Bahia. Tá tirando onda, tá tirando dia. O terra samba é coisa da Bahia. Tá tirando onda, tá tirando dia. Simba! Oh!